YK588, em onda média e 690 kHz. Rádio Clube Guaratinguetá, no estado de São Paulo. A frequência musical dos sucessos.